Está começando o seu Evangelho do Dia com o Frei Bagaço Jordano. Já são aqui quase meia-noite, o Frei está aqui, é um bagaço só, mas em nome, não é mesmo? Da Santíssima Trindade, de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, sempre aqui correspondendo com os nossos compromissos. Amanhã estaremos viajando então para Portugal e pedimos a Nossa Senhora da Salete que abençoe a nossa jornada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação. Eita, que o Frei está enrolando a língua. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Peraí que o irmão Tobias não tá aqui essa hora, obviamente, tá todo mundo. O Frei vai fechar essa porta que o povo tá usando no estúdio e sai tudo no Evangelho que o Frei quer fazer e que faz com tanto carinho, né, e estima. Pronto, vamos continuar aqui. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 juntos que não precisam de conversão. Estamos aí então aprendendo com o Evangelho de hoje que perante uma adversidade na vida, às vezes vale mais a pena se esforçar por uma conquista mais difícil, não é mesmo? Do que permanecer com a ideia de abraçar só aquilo que é fácil. Mas também aprendemos que para Jesus todos somos importantes e a ovelha mais difícil de ordenhar, a ovelha mais desgarrada é aquela que dá mais alegria de converter, não é mesmo? Então, convertamos a nós mesmos e a todos os nossos irmãos com o nosso exemplo de fé em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o santo do dia, o Frei não vai explicar para vocês a história, porque já é quase meia-noite, como o Frei falou. É uma atitude de superação para o Frei, não é mesmo? Com a idade já chegando aí aos quase 36 e meio, o Frei então já está quase na maioridade, não é mesmo? Vamos fazer um esforço aqui e falar um pouco então do santo do dia. São Carlos de Luanga e companheiros testemunharam Jesus na África. Apresentou-se com seus companheiros diante do rei com o firme propósito de não negar a fé. Neste dia, celebramos a memória destes grandes mártires que, na África, testemunharam o nome de Jesus. Carlos Luanga era chefe dos pajens que serviam na corte do rei Muanga, da Uganda. Acontece que a entrada da evangelização na África sofreu muito pelas invasões dos homens brancos, por isso os missionários tinham que ser homens verdadeiros de Deus, ou seja, de caridade, pois facilmente eram confundidos como colonizadores. Depois da entrada dos padres, que fizeram um lindo trabalho de evangelização que atingiu Carlos Luanga e outros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. São Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, apresentou-se diante do rei com firme propósito de não negar a fé. Por isso foi queimado vivo diante de todos. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles renegou, até que em 1887 o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda na África. São Carlos Luanga e companheiros, rogai por nós. Estamos aí finalizando então mais um Evangelho do Dia com o Frei Jordano. Pedimos perdão que o irmão Tobias não está aqui, as pessoas trabalham na sonoplastia desse estúdio, está muito tarde, já estão descansando com suas famílias, nos seus lares, não é mesmo? E nós estamos muito agradecidos a Deus por dar-nos a oportunidade de, ainda que improvisado, podermos fazer aqui este evangelho para vocês. Muito obrigado pela compreensão de todos e um abraço de boa noite e boa viagem para o Frei, não é mesmo? Maiores descobertas, maiores amigos, traremos certamente grandes novidades. Que Nossa Senhora Santíssima e o Evangelho Sagrado de Jesus Cristo e o Rosário de Maria esteja sempre convosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.